Uma boa noite a todos. Boa noite. Hoje eu trouxe uma mensagem para vocês que é uma pergunta no seu título. E a pergunta diz assim: quem tem medo do relativismo pós-moderno? Abre a sua Bíblia. Lucas capítulo 21, versos 7 a 19. Esse é um texto paralelo aos textos onde Jesus fala do fim do mundo. E talvez o capítulo paralelo mais famoso é o capítulo 24 de Mateus, que é paralelo ao capítulo 21 de Lucas, tá bom? Só para você se situar. E aqui Jesus vai falar a respeito dos sinais da sua vinda, do seu retorno. Assim, com a Bíblia aberta, então vamos orar para que Deus fale poderosamente ao coração de todos nós nesta noite. Senhor Deus maravilhoso e eterno, muito obrigado porque a tua palavra está aberta nesta igreja, nesta noite, Pai. Nós queremos e precisamos ouvir a tua voz para nos guiar em meio a esse mundo maluco que a gente vive, a esse tempo maluco que a gente está vivendo, Senhor. Acima de tudo, nós precisamos da unção do teu Espírito para entendermos e o poder que vem do céu para praticarmos a tua verdade e a tua vontade para as nossas vidas. Direciona-nos e guarda-nos na tua salvação. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Lucas capítulo 21, a partir do verso 7, a Bíblia diz assim: perguntaram-lhe: Mestre, quando sucederá isso? E que sinal haverá de quando essas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele: vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu. E também: chegou a hora, não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, haverá grandes terremotos, epidemia, fome, em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores, por causa do meu nome. E isso acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, que não poderão resistir nem contradizer, todos quantos se vos opuserem. E sereis entregues até mesmo por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome, contudo não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Irmãos, quando a gente olha para os sinais da volta de Jesus, nesse texto e em vários outros textos da Bíblia, a gente entende uma realidade que nos dá um vislumbre da verdade absoluta. E que verdade é essa? Deus conhece o fim desde o princípio. E Deus inspira esses homens a relatar aquilo que Jesus ensinou, falou e fez. E Jesus, ele está pregando, dizendo que ele vai voltar, que Jerusalém vai ser destruída. E os discípulos começam a perguntar: mas Senhor, que sinal haverá de que o Senhor está voltando? E ele fala então: guerra, fome, doença, inúmeros problemas. E quando você vai para a Bíblia de uma forma um pouquinho mais ampla, você percebe o caos no mundo religioso, pessoas enganando em nome de Cristo, ensinando mentiras e fazendo comércio das pessoas e etc. E quando você olha para a sociedade do nosso mundo tecnológico, moderno, talvez até além do moderno, né? Pós-moderno, a gente vê que a palavra de Deus não perde a sua relevância. Pelo contrário, ela demonstra ser verdade absoluta, porque é a palavra de Deus. E a gente encontra na Bíblia algumas outras verdades absolutas além destas, que anunciam os sinais da vinda de Jesus. E eu separei algumas delas para discutir brevemente, conversar com vocês. Uma verdade absoluta na Bíblia é que Deus é o responsável pela criação da realidade. Sem Deus não existe nada. Deus criou tudo. Ainda que alguns não concordem com a ideia de Deus, que Deus exista, dificilmente eles teriam coragem de negar a realidade da existência. A realidade é uma verdade absoluta. Nós existimos de fato. A Bíblia atribui isso à obra de Deus. Deus criou. Essa é uma verdade absoluta. Agora, existem outras. E quando você estuda a Bíblia assim profundamente, eu espero que vocês sejam uma igreja que estuda a Bíblia profundamente, você se lembra que na Bíblia existe uma porção que a gente chama de Antigo Testamento. E essa porção da Bíblia, ela foi escrita desde 1400 antes de Cristo até mais ou menos 400 anos antes de Jesus. Um período aí de mais ou menos 1000 anos, nos quais foi escrito o Antigo Testamento. E dentre as muitas coisas que o Antigo Testamento fala, fala de uma pessoa, um menino. E a Bíblia diz assim: e o principado está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Todo o Antigo Testamento gira em torno dessa pessoa. Ele é o descendente da mulher, em Gênesis 3, que vai esmagar a cabeça da serpente. Ele é o servo sofredor, em Isaías 53, que vai carregar sobre si os pecados e enfermidades dos seres humanos. E todo o Antigo Testamento revela a pessoa e a vida de Jesus Cristo. 1000 anos antes de Cristo nascer, Davi canta: na minha sede me deram vinagre. 1000 anos depois, Jesus está na cruz. E o que é que ele diz? Tenho sede. E ninguém dá um copo d'água para ele. O que é que dão para ele? Vinagre. 1000 anos antes, Davi cantava: na minha sede me deram vinagre. E eu poderia gastar muito tempo falando das profecias a respeito de Jesus, escritas séculos antes dele nascer. Verdade absoluta. Não é brincadeira o que a gente está falando aqui essa noite. Agora, se você acha que essas profecias estão muito longe na antiguidade, e a gente não pode ter muita certeza se Jesus existiu mesmo ou não, as pessoas questionam, né? Será que essas profecias se cumpriram mesmo em Jesus? Será que Jesus existiu? Será que não é uma lenda que criaram para nos enganar? Tem muita gente que dá atenção a esse tipo de pensamento bem pós-moderno, né? Agora, existem algumas profecias na Bíblia, em especial no livro do Apocalipse, sobre uma prostituta chamada Babilônia. E sabe que essa profecia é uma profecia tão impressionante na Bíblia, e quando você olha para o mundo no qual você vive hoje, mas não tem como errar e dizer que a Bíblia é uma piada, uma brincadeira, uma mentira. A Bíblia fala de uma mulher vestida de vermelho e roxo, púrpura e escarlata, adornada de ouro, pedras preciosas, e na sua testa ela tem um nome escrito: Babilônia a Grande, a mãe das prostitutas desta terra, embriagada com sangue das testemunhas de Jesus, sentada sobre 7 montes. E aí você se lembra que Roma é a cidade das 7 colinas. E aí você se lembra que em Roma existe a sede de uma igreja, cujos bispos e cardeais se vestem com cores, com roupas de que cores? Escarlata e púrpura. E como é que é chamada a grande igreja? A Santa Mãe Igreja. E aí você analisa um pouquinho de perto isso aí na Bíblia, você vê que essa mulher é adorada, é obedecida, é seguida no mundo inteiro. Dá uma olhadinha no mundo em que você vive. Quem que é a personalidade dos últimos anos aí por aí? Papa Francisco? Interessante esse Papa, né? Carismático, inteligente, bacana, e o mundo aos seus pés. Você acha que é brincadeira o que a Bíblia diz? Você acha que a Bíblia está brincando de contar a verdade para as pessoas? E a mulher embriagada com sangue. Vocês fazem ideia de quantas pessoas essa tal igreja matou na história da humanidade? Através das cruzadas e da Inquisição? cerca de 50 milhões de seres humanos. Isso não sou eu quem digo, isso é a história que diz. Você acha que a Bíblia está brincando de profetizar? De dizer a verdade? E a verdade o quê? Absoluta. E eu poderia dizer muitas outras coisas. Por exemplo, nós somos uma igreja adventista do sétimo dia, cremos na lei de Deus, nos 10 mandamentos. Agora, você acha que os 10 mandamentos têm origem humana? Olha só, através de um simples mandamento, não furtarás. Vamos pensar que o ser humano obedecesse esse mandamento. O que é que iria mudar na sua vida? Eu te garanto que muita coisa. A começar que talvez não teria porta na sua casa, né? Portão, quem precisava gastar dinheiro com o portão eletrônico, peraí? Precisava, né? Quem precisava proteger as suas coisas, cartão de crédito, banco para guardar? Não precisa, tem ladrão. A obediência a um simples mandamento dos 10 mandamentos mudaria a face desta terra. Verdade ou não é? Você acha que é uma mensagem humana essa? O ser humano muito inteligente que inventou essa lei? Claro que não! Vai ver as leis que os seres humanos inventam, vai olhar para o Congresso Nacional do Brasil. Eles vão e fazem leis, e eles pegam assim, ó, se não for pego em 5 anos, prescreve, vai embora. Depois de 5 anos, você prova que ele roubou milhões. E sabe o que ele vai fazer? Dar risada na tua cara. Porque essa lei foi ele que fez, foi o ser humano que fez. É uma lei mentirosa. Agora, a lei de Deus não tem nada a ver com isso. E a gente poderia gastar algum tempo, né, ensinando os 10 mandamentos... E como que esses 10 mandamentos mudariam a face desta terra, se fossem obedecidos? E eu poderia dar muitos outros exemplos, mas acho que vocês já entenderam. Uma outra doutrina bíblica, que é uma verdade assim espantosa e absoluta, é a doutrina do pecado. Que para você dizer que todo ser humano é pecador, tu tem que ter muita segurança do que você está falando. Todo ser humano é assassino? Não. Todo ser humano é ladrão? Não. Todo ser humano é adúltero? Não. Todo ser humano transgride o sábado? Não. Mas todo mundo é pecador? Sim. E aí você começa a entrar dentro da alma humana. Você começa a entender uma coisa. Por melhores que nós sejamos, nós temos muitos defeitos, é verdade ou não é? Falhamos no que a gente fala, no que a gente pensa, no que a gente faz. O melhor ser humano da face desta terra é um pecador. Não ama com amor perfeito e precisa de Jesus para ser salvo. Que verdade, não é? Que coisa espantosa é a verdade da Bíblia. E eu separei mais 2 coisas para falar da verdade absoluta. O poder da mensagem da cruz. Quem vai poder negar esse poder? Quantos milhões e milhões e milhões de seres humanos foram transformados pelo poder da mensagem da cruz? Pessoas que venceram vícios que eram impossíveis de serem vencidos. Pessoas que venceram doenças que eram possíveis de serem vencidas. Verdade ou não é? Eu conheço 2 pessoas que ressuscitaram dentre os mortos. Tem noção do que é isso? 4 horas morto. Um deles, um jovem. Médico deu a notícia para a mãe dele. Seu filho faleceu na sala de cirurgia. Ele tinha um problema nas pernas. Cirurgia, faleceu. Sabe o que essa mãe fez? Entrou no banheiro do hospital. Sabe o que ela fez? Clamou a Deus em nome de Jesus Cristo. E o filho dela estuda para ser pastor na Argentina. Inclusive vocês talvez o conheçam, Michael Matos, cantor. Vai dizer o quê? Que não? Que é brincadeira? Não tem como negar a verdade absoluta. E a maior delas eu deixo por último, que é a mensagem principal da palavra de Deus, é o amor. E nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Que verdade absoluta e linda. Por mais que a gente tenha dificuldade de nos amar, nós concordamos que o amor é o melhor caminho, é ou não é? Não tem como dizer não. Quem vai dizer não? O ódio é melhor. A maldade é melhor. O desprezo é melhor. Em sã consciência, ninguém se levanta. Entretanto, irmãos, tudo que eu estou falando aqui para vocês é bonito, é interessante, a igreja concorda, nós somos uma igreja, tudo em paz, né? Mas nós vivemos num mundo pós-moderno. Verdade é relativa, veja bem. Olha, Ezequiel, tudo que você está falando é interessante, é a sua verdade, você acredita nisso. Mas veja bem, tem outros que não acreditam, e tudo bem também. Sejamos tolerantes. O pós-modernismo é a versão atual de uma postura muito antiga, meus irmãos. A Bíblia diz assim: diz o tolo no seu coração, não há Deus. Desde o livro dos Salmos, pessoas que não creem em Deus, a sociedade pós-moderna e descrente é uma novidade? De jeito nenhum. Olha para o mundo antes do dilúvio, conheceram Adão, mas não creram em Deus. Tem alguma novidade no mundo? A pós-modernidade é uma novidade? É o que as pessoas estão pensando por aí? Tem um texto na Bíblia, no livro de Oséias, que diz assim: na terra não existe verdade. O pós-modernismo é novo? Desde o livro de Oséias, escrito por volta de 600 a 800 anos antes de Cristo, o profeta escreve: na terra não tem verdade. E é justamente esse o lema do pós-modernismo: tudo é relativo, não há verdade absoluta. Cada um tem a sua própria verdade. E essa filosofia, ela tem um único objetivo: que você viva como você quiser viver. Ponto final. Se você quer crer em Deus, você crê, vai para a igreja. Se você não crê em Deus e quer ir para a balada, vai para a balada. Cada um faz o que quiser da sua vida. E justamente o pós-modernismo, o relativismo, servem para isso. Aí você vai para o teu filho e diz para ele: Deus existe, Deus te ama, Deus quer te salvar. E ele: não, pai, ó, você é crente, você... não quero saber, a minha verdade é outra. E assim, irmãos, essa ideia de que cada um vive como quiser, tudo é relativo e etc., ela gera uma sociedade que rejeita autoridade. Porque se cada um vive como quiser, e eu quiser ser um ladrão, vocês começam a ver que a implicação é complicada. E no nosso mundo, essa filosofia, ela gera rejeição da autoridade. E você quer ver o que é rejeição da autoridade? Entra no Facebook. Nós estamos chegando em época de eleição, né? Críticas ao governo e mais críticas, não para mais. E eu não sou aqui para defender esse governo que está por aí não, viu? Agora, parte dessa não sujeição ao governo, não é porque o governo é ruim, é porque as pessoas não querem obedecer, não querem pagar o imposto, não querem viver corretamente, não querem andar nos limites de trânsito e aí tem que pagar a multa. Eu não gosto de multa também não, viu? Tomo algumas de vez em quando, fico bem bravo inclusive. Mas entendam, é o espírito da nossa sociedade, cada um vive como quiser. Quem é o governo para me dar multa? Quem é o governo para me fazer pagar imposto? E esse discurso está o quê? Alastrado, como fogo em palha. Só que crítica ao governo, a gente nem se importa muito, né? A gente inclusive critica também. Agora existe uma outra faceta dessa filosofia, que é a crítica à religião e à Bíblia. Os cristãos, eles partem do pressuposto: vamos abrir a palavra de Deus, e a palavra de Deus é a Bíblia. Mas aí o pós-moderno vai chegar para você e dizer assim: mas de onde é que você tira isso? Por que que a palavra de Deus não é o Alcorão? Não é o I Ching? Não são os Vedas? Não é a literatura dos hindus, dos chineses, japoneses? Por que Bíblia? E a gente já parte do pressuposto que isso aqui é a verdade, a palavra de Deus? E eles estão viajando aí, ó. Filosofias orientais, espiritismo, religiões, filosofias, etc. Quem disse que a Bíblia é a verdade? E tem muito adventista incomodado com o pensamento pós-moderno e relativista. Tem muito adventista que vê nisso aí o bicho papão. E agora esses adventistas começam a atacar o pós-modernismo. E o lema deles é o seguinte: a verdade é absoluta. A verdade não é relativa. E quando eles tentam se aprofundar nessa ideia, esses adventistas, eles têm uma preocupação que é o seguinte: o pós-modernismo destrói o estilo de vida adventista. Se você quer comer carne de porco, você come. Se não quiser, não come. Mas se quiser, tudo é relativo, entendeu? Porco daquela época era sujo. Hoje em dia eles são tão limpinhos, né? Você frita bem, não tem problema nenhum. Cozinha bem cozinhadinho ali, ó. Certo? Ah, lá na Bíblia tem alguém que bebia, eu vou beber também. Não tem padrão absoluto. Ah, o povo da Bíblia tinha um monte de mulher, por que eu não posso ter duas ou três? Pô, não vou chegar nem perto do Salomão que teve 1000. As duas ou três já tá bom. E o povo começa o quê? Relativizar tudo. Tudo é relativo. E os adventistas ficam malucos com isso, né? Peraí, isso aqui não funciona pra gente. E o lema deles é o seguinte: nós temos que distinguir entre o que é santo e o que é profano. Ezequiel 44, verso 23. É o que a Bíblia diz. E ensinarão o meu povo a distinguir entre o que é santo e o que é profano. Só que existe um problema, irmãos, que é o seguinte. As verdades que eu comentei com vocês na introdução são verdades bíblicas. Está na Bíblia, não tem como escapar. Agora, esses adventistas que querem fazer guerra contra o pós-modernismo, eles começam a querer defender um estilo de vida não revelado na palavra de Deus. E eu vou explicar para vocês um pouco das implicações sobre isso, sobre três áreas da nossa vida: a música, a alimentação e a vestimenta. Olha só, a Bíblia fala de música? Fala. Fala de alimentação? Fala. Fala de vestimenta? Fala. E a Bíblia é verdade absoluta. Agora, nem sempre as interpretações das pessoas são verdades absolutas. E aqui a coisa começa a ficar um pouco mais complicada. E eu queria mostrar um pouquinho dessa discussão para vocês. Abre a Bíblia aí. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 13, versos 8 a 10. Vamos falar um pouquinho sobre música. E agora sobre o lema de que a verdade é absoluta. Algumas pessoas vão começar a ler a Bíblia e vão começar a tentar tirar verdades absolutas e vão querer agora jogar essas verdades sobre a igreja, sobre as pessoas, e quem não obedecê-los é profano, é mundano, é carnal, está com o diabo no couro, vai para o inferno e coisas desse tipo, viu? E uma dessas histórias da Bíblia que é usada nessa direção é essa história. Olha só, 1 Crônicas 13, versos 8 a 10, a Bíblia diz assim: Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com todo o seu empenho, em cânticos, com harpas, alaúdes, tambores, címbalos e trombetas. Quando chegaram à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão à arca para segurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante o Senhor. Vá para o capítulo 15 desse mesmo livro, verso 13 e o verso 16. E você vai perceber uma coisa interessante. No verso 13, a Bíblia diz assim: Pois visto que não a levastes a arca na primeira vez, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós, porque então não o buscamos segundo nos fora ordenado. Verso 16. Disse Davi aos chefes dos levitas que constituíssem a seus irmãos, os cantores, para que, com instrumentos músicos, alaúdes, harpas e címbalos, se fizessem ouvir e levantassem a voz com alegria. A ideia desses adventistas é o seguinte: no primeiro texto do capítulo 13, Davi e Israel estavam tocando música com tambor. Ali, os bois estavam levando a arca, tropeçaram. Um rapaz que não era levita colocou a mão para tentar segurar a arca e foi fulminado. Deus não abençoou. Quando chega no capítulo 15, Davi chama os levitas e diz: Ó, daquela vez a gente não buscou segundo devia ter buscado. E agora vamos lá, vamos cantar, vamos louvar e trazer a arca para Jerusalém. E aí a Bíblia omite a presença dos tambores. E por causa disso, alguns adventistas concluem o seguinte: tambor é do diabo. Essa é uma verdade absoluta. Essa é a conclusão deles. Agora, alguns sabem que essa questão é um pouco mais complicada do que parece. E eles tentam dizer o seguinte: não, o problema não está no instrumento, o problema está na forma como ele é usado. Então existem estilos de música que podem ser usados para louvar a Deus, existem estilos de música que não podem. E isso é verdade absoluta. Rock Deus não aceita, o hinário adventista Deus aceita. A briga é um pouco essa, tá bom? Tem alguns que se incomodam com CD jovem, aceitam as músicas do hinário, certo? Existe essa briga aí em vários lugares dentro da igreja, tá bom? Um pouco por causa dessa ideia, a verdade é absoluta. Então, se a verdade é absoluta, Deus aceita isso aqui, e Deus não aceita aquilo lá. E aí gera-se briga dentro da igreja. Vamos passar para um outro texto, 1 Coríntios 10, verso 31. Vou falar um pouquinho de alimentação. Sabe que a igreja adventista é uma igreja muito singular, em vários aspectos. E uma dessas singularidades é que a igreja se preocupa com aquilo que a maioria das igrejas não está nem aí, que é o estilo de vida em relação à alimentação. A igreja adventista dá seminários, como melhorar a saúde, como se alimentar bem. Dá uma olhadinha aí, 1 Coríntios 10, verso 31. E a Bíblia diz assim: portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Nós devemos comer e beber para a glória de Deus. E nós não podemos fazer isso comendo e bebendo o que Deus proibiu a gente comer e beber. Carnes imundas, bebida alcoólica e etc. E o princípio que a gente tira disso, contra as drogas, contra os vícios e etc. Certo? Viver para a glória de Deus, incluído na nossa alimentação. Entretanto, conquanto essa mensagem seja verdadeira e maravilhosa, algumas pessoas elas querem dar um passinho a mais. E elas querem dizer o seguinte: se você tiver uma alimentação correta, isso vai te ajudar na tua salvação. Você vai ajudar Deus te salvar através da tua alimentação. E aí eles dizem: essa é a verdade absoluta. Vou falar um pouquinho de vestimenta agora. Deuteronômio 22, verso 5, texto famoso, muito usado no passado, hoje em dia já não é mais tão usado assim, para defender uma ideia. Eu não sei se você concorda a respeito dela ou não, mas vamos conversar sobre ela essa noite. Deuteronômio 22, verso 5, a Bíblia diz: a mulher não usará roupa de homem, nem o homem veste peculiar à mulher, porque qualquer que faz essas coisas é abominável ao Senhor Deus. E esse texto foi muito usado para pregar a ideia que é o seguinte: calça é roupa de homem, saia é roupa de mulher. Homem não pode usar saia, mulher não pode usar calça. Essa é a verdade absoluta. Ok? É a mensagem de alguns. Então, na ânsia de atacar o pós-modernismo, o relativismo, esses adventistas eles começam com esse tipo de ideia. Verdade absoluta. Não pode usar calça. A comida te ajuda a te salvar. Deus não aceita música X ou Y aqui com bateria, ou rock, etc. Tudo isso é verdade absoluta. Igual Jesus vai voltar, igual lembra-te do dia de sábado para o santificar, e etc. Está no mesmo nível. É verdade absoluta. Só que tem um problema, irmãos. Os adventistas, além de terem muitas qualidades, eles têm alguns defeitos também. Um povinho chato, às vezes. Um povinho que vai cavucar na Bíblia para ver se as coisas são dessa forma mesmo, ou não. Porque falar essas coisas é fácil. Sair dizendo por aí essas coisas, qualquer um diz. Papagaio também fala. Agora, será que a Bíblia realmente fundamenta esse tipo de ideia? Será que é verdade pela Bíblia tudo isso sobre música, alimentação, vestuário? E alguns adventistas concluem que não. A coisa não é tão simples assim, não é verdade. E quando eles concluem assim, eles começam a ser atacados imediatamente. Esse pastor Ezequiel aí é pós-moderno. Esse pastor Ezequiel, ele é relativista. Ele não crê na verdade absoluta que essa igreja tem que pregar ao mundo. E outra, não estou dizendo isso só em relação a mim, não. Isso em relação a qualquer um que discorde das opiniões deles. Seja presidente da associação, da divisão, conferência geral, pastor, ancião, membro. Quem discordar desse povo é pós-moderno, relativista, está servindo ao diabo dentro da igreja. Porque a Bíblia é a verdade absoluta. E esses que questionam essas coisas são lobos disfarçados de ovelha. E daí por diante. Só que nós estamos falando com uma igreja que conhece a Bíblia. E eu queria que vocês abrissem a sua Bíblia, Salmo 81, versos 1 a 4. Vamos começar a desvendar esse problema. A partir da fonte da verdade absoluta, a palavra de Deus. E vamos começar falando da música. E dessa implicação que alguns encontram na Bíblia de que Deus não aceita música com tambor, com bateria, rock e etc. Inclusive é meio difícil definir o que é rock, né? Rock é um estilo musical muito amplo, né? Tem rock pesado, tem rock bem levinho e é meio complicado. Às vezes você tem música mais agitada que não é rock e tem uns rock bem lento. Então a discussão do que é rock, só essa discussão já dá muito trabalho, né? Mas o foco não é esse, o foco é a questão da Bíblia, a palavra de Deus. Então vamos dar uma olhada. Salmo 81, versos 1 a 4, a Bíblia diz assim: cantai de júbilo a Deus, força nossa, celebrai o Deus de Jacó, salmodiai e fazei soar o tambor, a suave harpa com o saltério. Tocai a trombeta na festa da lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa. É preceito para Israel, é prescrição do Deus de Jacó. Deus está pedindo para ser adorado com tambor. Está escrito aí, não sou eu que inventei. Fazei soar, algumas versões dizem o tamboril. Tambor, percussão, ponto final. Então essa implicação de que é verdade absoluta que Deus não aceita um louvor com bateria X ou Y, ela cai por terra. E não é diante da minha opinião, é diante da palavra de Deus. Além disso, irmãos, a Bíblia é silenciosa sobre estilo musical. A Bíblia não fala de valsa, não fala de música clássica, não fala de pagode, não fala de funk, não fala de rock, não fala de lambada, de salsa e merengue. Tem um monte de estilo musical que eu não falei também, né? Haja música nesse mundo, né? Música da China, música do Brasil, música da Europa, música da América, dos índios, dos brancos, dos negros, música do nosso tempo, música do passado, música eletrônica e etc. Só que você não encontra nada disso na Bíblia. Então, quando as pessoas começam a dizer que a verdade absoluta é que Deus não aceita estilo de música X, você tem que perguntar, de onde é que você tira isso, amigo? De onde é que é a fonte da informação? Deus te falou isso? Em pessoa? Que para os escritores da Bíblia ele não falou, certo? Então tem que tomar cuidado, irmãos. Eu não estou querendo dizer aqui o seguinte, que Deus aceita qualquer coisa, o mundo, não estou dizendo nada, só estou questionando o fundamento da afirmação. Para você fazer uma afirmação desse tipo, tu tem que ter fundamento, porque senão qual que é a implicação? Existem músicas, por exemplo, do Arautos do Rei, tem bateria, tem uma guitarra ali, tem uma orquestra, que alguém poderia dizer, inclusive, que é rock. Arautos do Rei louva o diabo. Complicado, você vê? A implicação de onde é que vai chegar essa discussão? Vai com calma, irmãos. E dizem que é verdade absoluta. Mas calma. Vai com calma, não põe a palavra na boca de Deus. Mais um texto sobre alimentação. Hebreus 13, verso 9. E esse texto aqui dá pano para manga, viu, irmãos? Falar um pouquinho sobre alimentação. Tem que tomar cuidado com a implicação de que o que eu como vai me salvar. Então, se eu comer arroz integral, eu vou pro céu. Se eu como arroz branco, esquece o céu, hein, irmão? Vai pro céu, não. Começa esse tipo de implicação? A salvação pela soja? A salvação pelo vegetarianismo? Aí a Bíblia vem e diz algo assim, olha. Hebreus 13, verso 9. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça, e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Vê? E alguns no mundo evangélico usam esse texto para dizer contra a igreja adventista, que se preocupa com alimentos. Mas entenda uma coisa, nós nos preocupamos com alimentação porque é o que a Bíblia diz, quer comais, quer bebais, tudo para a glória de Deus. Está na Bíblia? Ponto final. Temos que preocupar? Sim. Agora, nós devemos evitar a implicação. Vou me salvar pelo que eu como. Vou me salvar pelo que eu não como. E agora eu mereço o céu, porque eu não como carne. E agora eu mereço o céu, porque eu como castanha. E agora eu mereço o céu, por causa disso ou daquilo. Nunca teve proveito quem tentou encontrar a salvação por esses meios. Porque a salvação vem somente pela fé em Jesus Cristo. Não é pelo que a gente é, não de obras, para que ninguém se glorie. Ninguém vai chegar no céu e dizendo assim, eu me louvo, porque eu comi tanto alface. Eu rejeitei todas as picanhas, todos isso e aquilo, e agora eu cheguei no céu porque eu mereço. Agora, ser vegetariano é o melhor? Com certeza. Melhor ou não é? Claro que é o melhor. Quantas doenças associadas ao consumo de carne, queijo, etc. Montão. Então, entenda uma coisa, melhor ser vegetariano, mil vezes melhor. Mas não torne o vegetarianismo um meio de salvação, porque o vegetarianismo não pode te salvar. Tá bom? Penúltimo texto desta noite, meus amados. 2 Timóteo 2, verso 9. Estamos terminando. 1 Timóteo 2, verso 9. Esses Timóteos confundem a gente, né? Cartas de Paulo. Vamos falar um pouquinho sobre vestimenta. É algo importante. A Bíblia diz assim, irmãos, da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada, ouro, pérolas ou vestuário dispendioso, porém com boas obras. Quantos nomes de peças de roupa está escrito aí? Nenhum. A Bíblia trata a questão em forma de princípios: decência, bom senso e modéstia. Ok? Alguém conhece uma peça de roupa que chama bom senso? Decência? Modéstia? Não conhece. A Bíblia não nos traz revelação explícita. Peça de roupa, calça, saia, meia, camiseta, blusa, sapato, tênis. Entende? A Bíblia diz decência, modéstia e bom senso. Então, quando a gente diz que Deus não aceita a mulher que usa calça, irmão, vocês precisam parar para pensar na implicação disso. É Deus que disse isso? Agora entenda uma coisa. No passado, usar calça era uma coisa escandalosa para a mulher? Era. Então, enquanto a sociedade assim pensa, ok, aquilo é um escândalo, deve ser evitado. Mesmo o problema do véu em Corinto, as prostitutas, etc. Tá certo? Então, tudo bem. Mesmo não estando escrito ali, enquanto algo está associado à prostituição, o que é mundano, pecado, etc., aquilo deve ser evitado. Agora, os tempos mudam, nós não estamos mais em 1920, meus irmãos. E não é porque nós somos pecaminosos e malvados, é porque a vida muda. Agora entendo. Deus coloca princípios e não peça de roupa. E não adianta você ficar bravo comigo. Não fui eu que inventei nada disso aqui, tá bom? Não adianta ficar bravo comigo. Deus quer que você pare para pensar. O que é decente? O que é modesto? O que é bom senso? É usar uma saia? Vende saia, sem problema. É usar uma calça decente? Sem problema. Tem muita saia indecente ou não tem? Venhamos e convenhamos. Não é porque está escrito o nome saia que está liberado. Claro que existem muitas calças indecentes. Devem ser evitadas? Claro. Óbvio. Em nome do princípio, não de Deus. Deus falou que ele não aceita saia, calça. Vai com calma, porque você pode tomar uma pauladinha bem grande de Deus. Último texto, Jeremias 23, 31, para terminar. Livro do profeta Jeremias, é um dos meus livros prediletos da Bíblia. Um livro de mensagens pesadas, fortes. Capítulo 23, verso 31, para a gente terminar. A Bíblia diz assim: eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam: Deus disse. Olha o que Deus está falando. Eu sou contra os profetas que pregam as opiniões deles, as interpretações deles, como se fossem palavra de Deus. É pesado esse texto, não é? Quem tem medo do relativismo, irmãos? Do pós-modernismo? Quem quer impor a sua visão e a sua interpretação sobre aquilo que não foi revelado? Deus não revelou, mas eu tenho a minha opinião. Agora eu quero pregar a verdade absoluta. Qual é a verdade absoluta? A minha opinião. E quando o pastor Ezequiel vem e bota o dedo na ferida, ah, pós-moderno, ah, relativismo. Não é por aí não. As nossas opiniões não são verdades absolutas. A palavra de Deus é a verdade absoluta. Entende a diferença? Não é porque eu penso, é porque Deus diz. O nosso inimigo, irmãos, não se chama pós-modernidade, não se chama relativismo. Nosso inimigo se chama Satanás, e o nosso inimigo se chama pecado. Esses sim são inimigos de verdade. Mentir em nome de Deus, falar o que Deus não disse, isso a gente tem que evitar. Mesmo porque, quando você vai para o pós-moderno e ele diz para você que tudo é relativo, não existe verdade absoluta, basta você perguntar para ele: ah, é, e essa verdade é absoluta? Acabou! Acabou a discussão com o pós-moderno! E diz para ele: Deus criou esse mundo, Jesus venceu a morte, está voltando para nos buscar. E nós ouvimos os sinais claramente diante de nós. Isso é verdade absoluta, não é brincadeira. Agora, opiniões humanas não chegam nem perto disso, porque Deus não deu autoridade para o homem, Deus deu autoridade para a sua palavra. Se existe algo de ruim no relativismo, no pós-modernismo, preguemos contra essas coisas ruins, sem problema. Se há algo de positivo nisso, que usemos isso para pregar o Evangelho. E a obra da igreja vai triunfar contra todo relativismo, contra todo pós-modernismo, porque Deus ama os pós-modernos e vai se revelar a eles através de Jesus. Verdade ou não é? Claro que é verdade, irmãos. Tanto é verdade que nós somos essas pessoas. Nós vivemos num mundo pós-moderno, mas nós cremos na verdade absoluta da palavra de Deus. Amém? Mesmo num mundo pós-moderno, a palavra de Deus não perde a sua força, porque ela é a verdade. Eu termino esse culto com um apelo. Não é para você vir à frente, não é para você chorar, inclusive seria bem difícil você chorar com esse sermão, né? Agora, o meu apelo é que vocês provem tudo pela palavra de Deus. Não é pelo que o pastor Ezequiel fala, não é pelo que fulano fala, não é pelo que ciclano fala, pelo que a Bíblia diz. E se você seguir a Bíblia, irmãos, você vai amar a Deus, você vai amar as pessoas. E se você fizer isso, você vai viver num céu de eterna glória para todos sempre. Ame a Deus, ame as pessoas. E você vai viver num céu de eterna glória, onde não há doença, não há miséria, não há sofrimento, não há dor. E a maior bênção de todas, não há pecado para sempre. Porque essa história vai acabar, irmãos. Porque Jesus está voltando. Se você quer estar lá, naquele grande dia, coloque-se em pé. E vamos terminar esse culto orando a Deus, agradecendo ao Senhor pela misericórdia infinita dEle na vida de cada um de nós. E aqui está a prova de que a palavra de Deus funciona, não é verdade? Olha aí, ó. Quem recebeu um apelo melhor do que esse, né? Todo mundo se levantando, não por causa da palavra do pastor, mas da palavra de Deus. Porque a gente não prega por si mesmo, mas prega aquilo que a Bíblia diz. Vamos orar. Senhor Deus maravilhoso, eterno e querido, em nome de Jesus Cristo, muito obrigado, porque o Senhor está voltando nas nuvens do céu, Pai. Essa é uma verdade absoluta, e nós queremos estar prontos para aquele grande dia, Pai. Nós temos a tarefa de pregar o Evangelho, Senhor, mas nós não queremos pregar a opinião do homem, nós queremos pregar a verdade de Deus, Senhor. Nos ajuda, Pai, a termos entendimento espiritual, para não cairmos nas armadilhas, nos sofismas, nas mentiras dos homens, mas nos ajude a seguir no caminho estreito do amor e da fé, até o dia da nossa morte, ou se não vamos morrer, até o dia da volta de Jesus, Pai. Toma cada um de nós nas tuas mãos, a vida financeira, a vida familiar, a vida espiritual, a saúde, e que acima de tudo, a tua salvação se cumpra na nossa história, Pai. Dá-nos a tua paz, graça e misericórdia, em nome de Jesus nós oramos. Amém.